tu sais, toi mon mata, nunca teve uma paixão. O amor mata mais gente que os cabra de Lampião. Quem disser que teme a morte nunca soube o que amar. Eu morro todos os dias esperando ele voltar. Vem tristeza pro meu peito, venha forte pra doer. Talvez a dor que há no mundo mate a dor do bem querer. Vem tristeza pro meu peito, venha forte pra eu chorar. Quem sabe o meu pranto chegue aonde meu bem está. Lá no rio eu sinto a mágoa que o tempo modificou. Vejo meu bem entre as águas desse rio que ficou. Vejo meu bem no caminho por onde o bando passou. Vejo meu bem tão pertinho, só não vejo aonde estou.